Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo, pra que o nosso sentimento possa renovar. Hipocrisia é pintar o amor só de fachada. Quando chega em casa, cada um vai pro seu lar. Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Boa noite sem beijinho, dorme junto separado. Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade. Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro. Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro. E quando a gente se ilude, a cabeça pira. É mentira, é mentira. E quando a gente se completa, é só felicidade. É verdade, é verdade. Quando a maré não tá pra peixe, o barco vira. Sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo, pra que o nosso sentimento possa renovar. Hipocrisia é pintar amor só de fachada. Quando chega em casa, cada um vai pro seu lar. Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Boa noite sem beijinho, dorme junto separado. Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade. Tem casal que se ama demais, preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro. Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro. E quando a gente a cabeça vira, e quando a gente se completa, é só felicidade. Obrigado.